Boa noite. Boa noite, pessoal. A gente tá aqui em Salvador, Bahia, tocando com o Ruffle Synth 06, diretamente dos Estados Unidos. Provavelmente Carolina do Norte, algum estado assim aqui pelo mapa. Ele que tá tocando essa guitarra aqui, eu vou solar a guitarra dele aqui. Essa guitarra tá vindo dos Estados Unidos agora. É. Beleza. Good night, Ruffle Synth 06. Welcome to Brazil, Salvador, Bahia. Só Shape, Rio Vermelho. Hello, Vio. Vio na casa. Acabou de entrar aqui na sala o violinista Vio, diretamente do Arizona. Hello, Vio. You are in Salvador, Bahia, Rio Vermelho. Unfortunately, my web camera is not working, but you are in a kind of pub in Salvador. Você tá num pub em Salvador, meu amigo. Can you play violin today for us? ouviu, mandou um alô aí pra todo mundo. Thank you. Boa noite, Ransom. Good night, Ransom. Welcome to Salvador. Bem-vindo a Salvador, Bahia. 2023. Grande guitarrista Q da Espanha. Aí, Rabelo. O guitarrista espanhol. Mira, como está? Vamos fazer um som aqui. Agora vamos colocar um sample do Orlando Caijito López, baixista de jazz. pessoal. Essa guitarra tá vindo da Espanha agora, nesse momento. É o quê? É da Espanha. E essa outra aqui tá vindo dos Estados Unidos. E essa aqui também dos Estados Unidos, é o Ransom. Congratulations, my friend. Tá. Come on. Thank you. Esse é o guitarrista Ransom, diretamente da Califórnia. Are you in California, right, Ransom? Tá na Califórnia, né? Tá um de um lado, outro do outro. Ransom na Califórnia e o Ruffle em Carolina do Norte, ou por aqui, né? Estamos aqui com o companheiro Fábio Leão aqui no pandeiro. Isso aí. Esse sample aqui foi o de... O Ransom disse que é da Califórnia mesmo. San Diego, Los Angeles, San Francisco, San José. Esse baixo aqui, esse sample foi de The Two of Us, do Groovy Washington, saxofonista de jazz, que faz esses grooves também. Let's go to 112 BPM, vamos para 112 BPM agora. Vou dar aqui a... O Ransom mora perto do Lago Tahoe, um lago da Califórnia, Tahoe. You are in Saw Shape, Rio Vermelho. Thank you.